É pra sair do chão, Mossoró! Quero saber, posso contar? Vou espalhar tudo a par do novo. Tem fulana namorando com Beltrano. A novidade é papá com Luciana. Tatiana tá zarando o cunhado. Lá na rua todo mundo tá ligado. Tatiana tá usando silicone. O Zé Roberto quando sabia Simone. A Diana acabou com o cunhado. Lá vamos embora, Mossoró! E é um diz, me diz, me diz, diz, me diz, me diz que vinha. Me diz que vinha. E é um diz, me diz, me diz, diz, dona Ladainha. E era um diz, me diz, me diz, diz, me diz, me diz que vinha, me diz que vinha. E é um diz, me diz, vamos sair do chão, Mossoró! Tá na boca do povo babado, amado. Na boca do povo, popopó, tá. Na boca do povo babado, amado. Eu quero ver o Brasil pro céu assim, ó. E bababá, bababá, bababá. E aí, babado, hey! Hey! Bababá, bababá. Vamos simular circuito, musiquinha! Vou espalhar de babado novo. Tem fulana namorando com Beltrano. A novidade é papá com Luciana. Tatiana tá sarando o cunhado. Lá na rua todo mundo tá ligado. Tatiana tá usando silicone. O Zé Roberto quando sai vira segune. A Diana acabou com o cunhado. Lá na rua todo mundo ia o quê? E é um diz, me diz, me diz, diz, me diz, me diz que vinha, me diz que vinha. E é um diz, me diz, me diz, diz, toda ladainha. E é um diz, me diz, me diz, diz, me diz, me diz que vinha, me diz que vinha. E é um diz, me diz, joga pra cima, Mossoró! Tá na boca do povo babado, babado. Na boca do povo, fofoca. Na boca do povo babado, babado. Na boca do povo, fofoca. E bababá, bababá, bababá, babado. Babado, babado, babado. Babado, babado, babado, babado.